esquecer. Quase sem forças, pego o meu celular, ligo pra ela. Sou eu, amor, não te esqueci. Aí eu tentei, não consegui tirar você do pensamento. Por isso liguei. Ouvir tua voz me faz feliz. Mas tudo o que eu sempre quis é ter você, dizer sorrindo. Abro a janela e tento esquecer. Quase sem forças, pego o meu celular, ligo pra ela. Alô, quem quer falar? Sou eu, amor, não te esqueci. Aí eu tentei, não consegui tirar você do pensamento. Por isso liguei. Ouvir tua voz me faz feliz. Mas tudo o que eu sempre quis é ver você dizer sorrindo. Te amo. Sou eu, amor, não te esqueci. Aí eu tentei, não consegui tirar você do pensamento. Por isso liguei. Ouvir tua voz me faz feliz. Mas tudo o que eu sempre quis é ver você dizer sorrindo. Erlan e Alex, amor, não te esqueci, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo, que fica por aqui, mas volta amanhã, na terça-feira, com muito mais música e sucesso pra todos vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Central.